tá de um país doente. Minha realidade é triste, me entende? País onde se trata mal o idoso e o inválido, onde a saúde é cara e o atendimento é precário. Esperam horas sentados, jogados no corredor. Um leito horrível do sofrimento e da dor. Hospitais lotados, emergência, tiro na testa. Aborto, hemorragia, cirurgias pressas. Carência e inocência, o povo não entende. É melhor levar um tiro do que ficar doente. Doença venérea, infecção hospitalar, grito de socorro. Ninguém pode ajudar, glicose na veia. Coca na via aérea, droga depressiva. O álcool é uma boa ideia, estrupa a luz do dia. Ou a madrugada, pescoço degolado, garotas assassinadas. O problema sério é que leva outro. Pira na mela, anda moleque doido. Ácido, sulfúrico nas ideias. Já não pensa, age por instinto, é uma fera. Violência em processo reprodutivo. Plano de segurança importado é o bicho. É aquilo, é aquilo. Sai voado, pega o beco, pequeno bandido. DFMCs, lutamos por dignidade. DFMCs, somos a dor, a esperança e a felicidade. DFMCs, lutamos por dignidade. DFMCs, somos a dor, a esperança e a felicidade. Dos livros de história, a atualidade, o sofrimento, a covardia, a maldade, o nazismo, o apartheid, as seitas do mal, Ku Klux Klan, os skin, careca e tal, o anticristo, a peste, o mal do século, destruição, em função do progresso, as profecias, o bem e o mal, a morte precoce, a pílula mortal, as guerras do passado, marcado pelo horror, a bomba de Hiroshima, o soldado que pirou, guerras frias, guerras santas, guerras civis, o muro de Berlim, a ditadura no Brasil, o golpe, as ideias do cão Adolf Hitler, que esteja agora queimando no fogo do inferno, quanto a humanidade sofreu. No decorrer dos séculos, o soldado morto no cumprimento do dever, o terrorista maluco que não tem nada a perder, morte coletiva em busca de um ideal, a superioridade de um ser mortal. Organizações com objetivo de destruir pessoas inocentes que se deixam fácil iludir. O primeiro grande crime, Cristo crucificado, garoto de 12 que levou um tiro no mês passado. Sofrimento continua, paz é um sonho, o ódio é o combustível que alimenta o doido. 2000 anos de sofrimento e derrotas, todo esse mal faz parte da nossa história. A história de um povo que sofre, não desiste, de cabeça erguida, sempre insiste. Por pior que seja o seu tormento, não desista em nenhum momento. Tanta coisa ruim aconteceu no mundo, tanta coisa ainda irá acontecer. Encontre o caminho certo e não obscuro, porque o próximo a sofrer pode ser você. DFMCs, lutamos por dignidade. DFMCs, somos a dor, a esperança e a felicidade. DFMCs, lutamos por dignidade. DFMCs, somos a dor, a esperança e a felicidade. Imagine só sua irmã sendo estuprada, o corpo de seu amigo morto na calçada, seus pais serem eliminados por um ditador que acha que sua raça é superior, você ser espancado por um grupo de racistas, ou ver seu filho chorar por falta de comida, assistir calado alguém roubar milhões de reais, enquanto o outro morre esfaqueado na rua de trás. Imagina ter um amigo preso na detenção, ou um irmão drogado, viciado, então alguém de sua família em fase terminal. Você vai se doer ou vai achar normal? O lance não é ficar acuado. Se não tá bom, proteste, passe para o nosso lado, o lado do povo que sofre demais, um povo que procura a fórmula da paz. Faço parte de um povo que sofre. Sou de família financeiramente pobre. Sou aquilo que acorda e tira a dor. Sou um antídoto para o veneno do horror. Viva todos aqueles que fazem parte do time que joga pela liberdade, resgatando, procurando salvar aqueles que precisam mudar. Objetivo comum a todos os seres, condições para criar seus descendentes, buscando a união como força maior, protestando por um mundo melhor. Sou tudo e ao mesmo tempo falo nada. Sou a garganta e ao mesmo tempo a navalha. Sou a prisão e ao mesmo tempo a liberdade. Sou a dor, a esperança e a felicidade. Somos a força, somos a união. Somos o poder da liberdade de expressão.